Olá pessoal, aqui é o professor José Conceição com mais uma dica para vocês. Pessoal, é o seguinte, hoje nós vamos falar dos acordes mais utilizados no violão. Aqueles acordes que a pessoa já pega o violão e já monta o acorde para tocar, né? São os primeiros acordes que os iniciantes aprendem para fazer os seus acompanhamentos musicais aí das suas primeiras músicas. Ok, pessoal? Então veja bem, o mais importante quando você começa a estudar o violão, né, ou qualquer outro instrumento musical e começa a aprender a tocar as escalas, é de suma importância que você trabalhe logo de imediato os graus correspondentes a cada acorde dentro da escala. Porque a partir do momento que você sabe os graus das escalas, você vai identificar se o acorde é maior ou se o acorde é menor. Exemplo, na escala de Dó maior, nós temos o primeiro grau é o acorde maior, que é o Dó maior, o segundo grau é o Ré menor, né? O terceiro grau é o Mi menor, o quarto grau é o Fá maior, o quinto grau é o Sol maior, né? Com sétima menor, mas o acorde é maior, o sexto grau é um acorde de Lá menor, o sétimo grau é um acorde menor, né? No caso, o acorde de Si menor com sétima e quinta baixada. E o oitavo grau é a repetição do primeiro grau, né? E geralmente a gente tem o costume de cantar Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Mas o outro Dó, ele está uma oitava acima, né? Do primeiro grau, ok? Então, isso vale também para as escalas menores, né? Tanto a escala maior quanto a escala menor são construídos de acordes maiores e acordes menores, né? A escala maior você tem acorde maior e acorde menor, e a escala menor você tem acorde menor e acorde maior, né? Na construção das mesmas. Mas acontece o seguinte, quais são os acordes mais usados? Veja bem, eu dei duas escalas, ou anotei duas escalas, para dar exemplo, né? Porque se for anotar todas, aí a gente vai ficar uma semana escrevendo a respeito disso. Mas sabendo essas duas, já é o suficiente, né? Já tem uma ideia de como trabalhar as outras. Então veja bem, dentro da escala de Dó maior, lógico que o Dó maior é o acorde, na verdade, eu acho que é o mais usado, né? Todo mundo sabe o que é um Dó maior. Então, mesmo quem não toca o instrumento sabe o que é Dó maior. Aí o que acontece? O Dó maior, ele é um acorde muito usado. Depois do Dó maior, o acorde mais usado é o acorde de Ré menor, que é o segundo grau. E em seguida, qual é o acorde mais usado? É o acorde de quinto grau, que é o acorde de Sol maior com sétima menor. Então, se eu for tocar, eu tenho aqui o Dó maior. Depois eu tenho Ré menor, eu tenho o Sol com sétimo e termino com Dó. Esse é o famoso 2-5-1, né? Mas aqui eu estou fazendo 1-2-5, que na verdade vai dar a mesma coisa, vai começar no primeiro, vai terminar no primeiro. Certo, pessoal? O pessoal da improvisação que usa muito isso, 2-5-1, ok? Mas para o acompanhamento, quando você vai começar a fazer o acompanhamento, você vai começar no primeiro grau. Né? Assim, em alguns casos não, mas a maioria dos casos sim. Quer dizer, em Dó maior ainda, uma outra sequência muito utilizada, outros acordes muito utilizados dentro da sequência harmônica em Dó maior é o Dó maior, o Lá menor, o Ré menor e o Sol com sétima, que é o primeiro, que é o Dó, depois o sexto grau, que é o Lá menor, depois o segundo grau, depois o quinto grau e volta ao primeiro. Então, é o primeiro, né, no caso, que é maior, o sexto, que é menor, o segundo, que é menor, e o quinto grau, tá? Então, são os acordes, assim, muito utilizados, tá? E depois tem uma outra sequência também muito utilizada, que é o primeiro, quarto, primeiro, quinto, primeiro. No caso, o primeiro é o Dó maior, depois o quarto grau é o Fá maior, depois volta no primeiro grau, que é o Dó maior, depois para o quinto grau, que é o Sol com sétimo, e termino no primeiro. E tem ainda uma outra sequência que é muito usada, outros acordes que é muito usado em acompanhamento musical, que é o Dó, o Sol 7, o Dó, depois o Ré menor, o Sol 7 e o Dó. Então veja bem, tem várias combinações, né? Mas esses acordes que eu falei para vocês aí na escala de Dó maior são os acordes que são mais usados. Se você fizer uma análise de centenas de músicas, você vai perceber que esses acordes eles são muito utilizados, né? Nesta sequência que eu falei para vocês. Então é interessante que você dá uma trabalhada, né? Sempre tocando e cantando o nome de cada acorde, tá? Para educar o ouvido harmonicamente e aí facilitar na hora de fazer o acompanhamento. Isso é uma regra geral? Não é uma regra geral, que qualquer música você vai usar essa sequência. Mas o que eu estou querendo dizer é que são os acordes mais utilizados, né? Então, quando alguém pega um violão para fazer um acompanhamento e já... Se for em dó maior, já vai utilizar esses acordes que eu falei para vocês, entendeu? Agora, vai incluir outros acordes? Sim, pode incluir outros acordes sem problema nenhum, mas esses são, assim, muito utilizados. Não vamos falar, eu não vou falar aqui os mais, né? Mas eu vou amenizar um pouco. São muito utilizados essas sequências, tá? Bom, eu falei que do primeiro grau, né? O segundo grau, quinto grau, primeiro... E depois eu falei do primeiro, sexto, segundo, quinto, primeiro. E depois eu falei do primeiro, quarto, primeiro, quinto, primeiro. E terminei em Dó maior ainda com o primeiro, com o quinto, primeiro, o segundo, o quinto, primeiro. Eu estou falando os graus porque você já vai associar aos acordes. Essa associação de graus que eu falei aqui... irá valer também para a escala de Lá menor, para a escala menor, é a mesma coisa, tá? Então, todos os graus da escala maior, né, você pode também depois aplicar, só que na escala menor, no caso. Em Lá menor seria o primeiro grau, né? Uma das sequências, você pode utilizar todas, mas tem uma sequência... em Lá menor, que essa não tem saída. O cara já pega e já vai tocar essa sequência, que é o Lá menor, o Ré menor, volta no Lá menor, o Mi com sétima e Lá menor. É o primeiro, quarto, primeiro, quinto, primeiro. Essa sequência, ela é assim, top. Todo mundo que pega o violão para tocar, ou qualquer instrumento, no tom menor, principalmente em Lá menor, já vai direto nessa sequência, porque ela além dela ser bonita, né, ela encaixa em várias músicas, ok, pessoal? Então, você observando os graus que eu falei em Dó maior, é só você transportar para Lá menor os graus, que vai ser a mesma coisa, né, você vai descobrir os acordes, né, que são mais usados. E eu também anotei os acordes mais usados, tanto em Dó maior quanto em Lá menor. Ok, pessoal? Pessoal, é o seguinte, eu tenho um canal lá no YouTube, que é só você digitar na busca Professor José Conceição, vai aparecer meu nome. E aí você clica na minha foto, né? Vai aparecer o meu nome, a minha foto, você clica na foto, vai lá no meu canal. Caso você não seja inscrito lá no meu canal do YouTube, se inscreva para ajudar no crescimento do canal. E aqui no blog a gente está postando material didático praticamente todos os dias para ajudar aqui no blog e no canal do YouTube também, para ajudar as pessoas que querem aprender a tocar violão aí no conforto da sua casa, pela internet, tranquilamente. Ok, pessoal? Então vamos ficando por aqui e até a nossa próxima dica.